Deixa a música te levar. Live. O seu prazer é o nosso maior objetivo. Solta o loop aí, mano. Olha o Ross. Aí quem tá solteiro vai pegar a gata agora. Dá um beijo nela. Não, só se tiver solteira também. E curte de mansinho esse som aqui, pai. Paradinho. Se você for não esqueça da estira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. A vida me é chofer. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. Bora, Nazareno, e agora, papai? Nos verdes campos que andei, fui procurar. Olha, em todos os festivais, a família Pacatuba está presente, estão aqui com a gente. Dá uma geral na galera aí, mostra aí todo mundo, beleza? Família Pacatuba! E olha a Giovana, Giovana também! Um beijo no Serginho, curtindo o som do pop! E aí, Alisson, recordando! Eu já sentia. Se esquecer você, não pude. Desculpe o meu jeito rude. Logo você. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão em cada noite mal dormida. A sua ausência era sentida pelo meu corpo. Sem razão. gata menina. Beleza, papai. Bora, cebola. Pega a tua loura e bora pra cima, irmão. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se... Olha quem chegou aqui comigo, estilo fazendeiro. Meu parceiro preto tá aqui comigo, meu irmão. Cara, tá mais bonito do que Roberto Carlos na festa de Réveillon, cara. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. E olha, um beijo pras meninas da Thay Toyota, que cuida aí dos veículos, o Edson, a Luciana, a Anne e a Alessandra também. As meninas da Thay Toyota. Quero ter você, volte por favor. Ninguém larga um pá. Agora, mano. Sabe quem é, Alisson? Nosso amigo Marcos do Comércio. Ele tá de volta, ele voltou. Ele é sua esposa, Marilene. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder. Pop. Eu te chamo. Mas Festival da Goa. Por que você não vem quando eu te espero? Live. E bate a saudade de você, me dá uma vontade de te ver. Eu fico louco de pensar, me dá uma vontade. Seu Bezerra, Bezerra do Pó. Presença aqui com a gente, galera que veio de Capanema, valeu, hein? E Blaster, não perde o tempo, Blaster! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Eu tô aqui ao lado do nosso maninho Howley, nosso representante lá em Macapá, que dia 18 prepara uma recepção maravilhosa com Super Pop e Xande Aviões. Vai com a gente também meu primo Railson Dantas, vai estar com a gente. Vai ser um showzão em Macapá, mais uma vez com Alice Juninho e Xande Aviões. Meu parceiro Howley, Geleia, Howley e o seu grande amor, rapaz, é muito amor. De Macapá para o Pará, meu irmão. E seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Esse é o Pop no Festival da Vocês curtindo e a gente fazendo dessa forma aqui, ó! Oh! assim, né, pai? E você não sabe o quanto eu te amo. Não dissesse aqui do Dadinho, do Nenê e sabe de quem, maninho? Do japonês também, garoto! Daqui só dando uma respirada, daqui a pouquinho ele vai pro salão de novo! Por que você não vem quando eu te espero? E as amigas Renata e Lúcia, alô Renata! E bate a saudade de você. Alô Lúcia! De te ver. E o Nazarino já avisa louco. E o pop vai até 6 da manhã. Dá uma vontade de chorar. Vem você ficar comigo. Quero ser o seu amigo. Vai, meu pop. Fazendo você beijar e recordar. Saudade, saudade. Hoje, meu amor. Oi? Quero te encontrar. Aí o japonês de Juninho só bebe refrigerante, mano. Nossa, e com você quero. Minha amiga Marilene, aniversário dela segunda-feira. Mas o Nenê disse: não, Juninho. Vou começar logo a pagar gelada hoje. Porque eu sou doido por essa mulher, meu irmão. Preto, lá de São Miguel. Cadê o Honório, hein? Cadê o Choque, pô? Aí, Maurício, faz de doido, Curió, aí, Artemio. Hoje, meu amor, quero te encontrar. Mas o Rafael tá aí, né? A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te... Maurício, faz de doido, Curió, Artemio. E também, Márcio, desce também, Márcio! É o Bob! Sei que em seus braços live é meu lugar. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. A Maria da Paz de Marituba, Maria da Paz, a melhor goleira de Marituba, é o futebol feminino arrebentando, meu filho. Isso, logo o dedinho. O Duda não quer nada comigo hoje. Isso é Bruno Henrique. você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. São aquelas pra todo mundo dançar, meu irmão. Agora, Pedro, se eu pudesse te dar pra dançar, mano. Mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você, amor. Enlouquecida, né? Segura o pezão que eu quero ver. Arroba Juninho Bob. E a minha galera de Águas Lindas, como é que é? Gato, dança, escolhe. E aí? A minha vida é pensar em você. Live. É curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão. A brasa mais forte em nossos corações. Bate, Garrison! Aumento meu desejo de estar com você. Eita coisa boa! Um amor assim, todo mundo dançando! Igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, cheguei! Vou beijar tua boca numa ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. E a galera de Florianópolis, Santa Catarina. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Vamos logo, né, Erisson? Santa Catarina. Estaremos juntos pra mais um show lá, né, maninho? Já estamos agilizando, viu, mano? Vamos fazer gostoso. Ivaldo Lima. Banda Top 3, a mais nova paixão do Brasil. É essa, né, Bezão? Tu toma, vai. Eu já chorei muito por você, meu bem. Não quero me entregar a mais ninguém. Nunca pensei que fosse te perder. Coisa boa, ver todo mundo dançando agarradinho, pai. A sua insensatez foi que nos separou. Ellison. Agora no meu quarto aqui sozinho estou, imaginando o que vou fazer. Arrochando! Se já não tenho mais o seu amor, mas ainda sinto o teu calor. Os nossos momentos permanecem vivos. Tu já fiz. Rapaz, essa é a melhor hora, a hora das fotos. É a hora do olho disso, meu irmão. Não dá mais para ver. Regiane, a loura da Náutica. Aquele abraço pra você, Regiane. Beijo no Ellison e Juninho. Ellison e Juninho. Olha o Nazareno aí do teu lado, o Elisson também, Mori. Fala, Nasa. Só administrando. Os dois guerreiros, Nazareno e Júnior, esses caras lutam incansavelmente por esse festival. E eu? Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da... E segunda-feira aqui tem Rumi. E tudo que eu recebi. Salas marcantes da saudade. Dizer não, ninguém havia sido. Galera do Rubi! Pra mim, pra mim. O Nazareno já tá passando o fio aqui. Segunda-feira tem Rubi, galera. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. Deixa comigo. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. E eu tô aqui ao lado da minha família GDU, Elisson, tomando uma que eu não sou de ferro, né, meu irmão? Até de manhã! Aqui da Sol, só provedor internet top aqui de Boa Vista, obrigado galera. Longa estrada e tudo que eu recebi de você. E ao seu lado, meu patrão Cebola e também meu patrão Zeca, lá de Bragança. O Cebola tá aqui, bicho, tomando uma gelada super estupidamente e curtindo o som que eles dão valor. Júnior, da equipe Super também, tá com a gente. Alô, Júnior, grande abração pra você. É o Júnior Wi-Fi. Minha paixão é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado, tudo bem. Tu vai matar o dadinho do coração, Edson! Um dia se passa, mais apaixonado estou. Ó, lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Showman. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida. Rapaz, o meu patrão comandante! Grande Cebola, proprietário da embarcação, comandante Davi! Ellison, ele disse: eu tô com a ponta hoje no festival da Globo, deixa comigo! Todo mundo dança agarradinho. DJ Thiago, toca essa canção que vai mexer de sol. Eu quero te amar e te conquistar. Aí, pessoal. Só que em segredo, ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar. Só que em segredo. Um abraço ao Pedrinho Mala, lá de Marituba, o Chino Sumo, Fop, Maninho. Alô, Patrick Mega Sorte! E olha, gente, hoje a festa continua a partir das 14h, com o Festival de Som Automotivo, até 7. Aí às 7 começa o desfile da garota aqui no festival, viu? E olha, viu, Batata? Tem um desfile gay pra galera. Bora, preto! E a família tem assim. É o pop! O som é pra todos os gostos! Elison Juninho, Tomix e Nandinho, eles fazem assim, ó. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer? Me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Dali, Elison! Elison. Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo. Já que não sou mais seu amor, quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, meu patrão Dajinho, ele é a primeira dama. De lado a lado, bicho, não precisa nem dançar. É só se encostar um com o outro que já sente a sensação, viu? O japonês também tá perto deles aí. Alô, japonês! Vai pra cima, mulher! E vou declarar todo esse sentimento que até hoje não deu por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Olha o bebê! Tá aqui com a gente! Parabenizando a sua esposa, é segunda-feira o aniversário dela, mas desde hoje ele já começa a comemorar. Alô, Meleca, parabéns pra você! Vai ter muito chope e muito gelo na tua cabeça depois! E em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço, ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar e a tua voz me dizendo. Alô, Tassilo! Se não quiser me ouvir, o mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Te peço pra voltar. Eu nunca deixei de te amar. Jafinho, Jafinho, Tais, Luciana e também o Valdeci, toda a equipe Subertais. Eu não vou ficar sozinha. Um abraço também ao vereador Tatu. Está aqui presente com a gente. Aquele abraço com carinho, Tatu. Tatu, tamo junto com você também, viu, garoto? Prefeitura te aguarda, papai. Um abraço também ao Everton Fernandes. Um abraço ao Nenê também. Do Abrejado, alô, Nenê. Oi. Transmitindo sentimentos através da música. Coisa boa, pai. Não é pra muito novo e nem pra muito velho. É o pop. Queria te amar. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Fala, Paulo Guerreiro! Tamo junto, você, Wilson Silva e a galera de Capanema. Sempre junto com a gente. O Nazareno perguntou, Alice, tu tem uma música pros pescadores? Claro que tem, claro que tem. Ó! Oh! Os meus filhos, beijo a minha amada. Já sabe, viu, Batata? Hoje tem um concurso da garota. Beira do cais, a maré, prei, amor. No festival da Goa tem também o concurso gay. E deixo meu amor. Você tá liberado hoje. Lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. O sol e o luar. curtindo o som do Bob, Alisson! E também o Léo Costa, já não entendeu? Aí, Léo! Um abraço, mano! Sem dúvida alguma, viu? Meu parceiro Nazareno, a gente não pode deixar de registrar esse abraço também para o seu Cazuza. Foi um dos idealizadores, o cara que deu o pontapé inicial no Festival da Gó. E hoje, à frente desses grandes amigos, o Nazareno Costa e o Júnior Cazuza. Vai herdando, né, de pai para filho. É muito bom. Isso, obrigada, Vivian, lá no Paraná, paranaense, São Miguel do Iguaçu, tá aqui curtindo Bob, tá apaixonada por esse Bob. Eu bem que queria ser o cara pra frente, ter os meus pés no chão. Galera que veio de Belém também com a gente, Kleber, Simone, Suzy, João Vitor, Adriano, o Coroa, tá todo mundo aqui com a gente. Eu decorei, meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei. Toma-te, velho. Aquele som no profundo. Hoje acordei com saudade. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso. E eu tô aqui na mesa da família Última Opção, lá de Santa Bárbara, na estrada de Mosqueiro. Deixaram o Mosqueiro pra lá e vieram curtir o Bob. Live. É melhor assim. Você também aqui. Eu te amo, eu adoro você. Bora, Cebola! E você, Zé Carlos? É um som pra todos os gostos. Mais 20 anos de pop, eu tinha pra ler. Aqui o Neguinhos. Telepatia sim, jurei sem ter o teu calor, porque meus pais também não admitem o nosso amor. Telepatia. Meu parceiro Felipe Torres e a sua primeira dama, Luciane Silva, e toda a galera do Icuí, a galera de Belém, a Manideu aí em peso. O agradecimento é nosso, meu irmão. Quando é madrugada, ouço um som legal. Live. Acho que vem de lá. Super Pop. É o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi. Ou é o Jackson. tocando por aí. Ou é o JC zoando longe daqui. Super beijo pras meninas da Thay Toyota, a Luciana, a Anne, a Lisandra. São as meninas que deixam as viaturas do pop tudo 100%. Quando é meia-noite, ouço o tropical. Escuto o som. E a família Pacatuba, Alisson! Tá todo mundo dançando, todo mundo bebendo, curtindo o pop! E uma nova dimensão. Tem o Furacão Negro e o Itamaraty. Rubro Negro e Impala. Tem também Top Som. Seu cara apaixonado ali, ó. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acorda... Quando o cara tem amor de verdade, ó. E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. Ellison. De que adianta viver de aparências? Fingir. E o nosso Chico Live, solta a avenida do Chico Live, Ellison! Chico! Ele, o Ramon, a Duda, toda a família curtindo o Bob, garoto. E segunda-feira em Outeiro, Chico. Nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Se a gente se encontrar, tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Grande amigo Tássio e Capanema também tá aqui presente com a gente. Curtindo, que coisa boa, né, Tássio? Segunda-feira, estou indo, finalizando. Não aguento mais sofrer. Sei Festival da Gó, Festão dos Coroas. Mas quando acordaram, lê tudo. Com o Rubi Saudade. Instante, a galera toda vem curtir essa grande festa. De você, 35 anos de tradição. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. E se na minha ausência você... Vem comigo, Ellison! Me amava e não... Ai, DJ Ellison! Não adianta me... Bora, Bayer! Solta o batidão, vai! Tem que tocar tudo! Meu amigo Thiaguinho do Sucesso! Ele e a sua esposa bate. Alô, Thiaguinho, você é velha guarda, meu irmão. Bora, Cadu! Tá bicada! Bora, meu tigre! Alô, galera do Guajará 2, como é que é? Olha a galera fazendo gaqueado aí, ó. Bora, Nazareno! Pra cima! Festival da Goa, sucesso absoluto! Ai! E a galera de Norte Belém, meu amigo Daílson Santos, também o Desi e ali Loureiro Barreiro! DJ Ellison. Já vieram começar sem cascar e sim. E te mando um aqui, vou passar sim. A cavu de Adão, se sai é voltão. Esse papo meme, de bandido. Alisa Bíblia, ó. Alisa Gris. Um abraço, Putiguazinho, rapaz, tá aí com a gente! Putiguá! Eu passei o Everton, a CDC, o Everton não existe, Putiguá, Putiguá, seu Everton! Ô, coisa boa! E o meu primo Railson Dandas! Olha o homem aí, Railson! Rapaz, eu conheci o DJ Howley mesmo, é. Alô, meu DJ Howley! Cadê o Geleia, meu irmão? Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco, um, quero ver dois, você cantar. Três. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu vim pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você olha, agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu vim pra você cantar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Vamos ver quem vai ganhar o fim. E eu aqui com essa galera super pai dela no Festival da Goa, Cadu da Bicada. Ele abraça bem o cara que é live também com a gente, galeguinha. O Oba também tá com a gente. Bomba live, que mais, Cadu, que mais, Cadu? ATS também em peso. Tá de Cadu que eu quero ver a galera de Peixe Bom. Será que ainda tem gente solteiro aí? Bota o bracinho pra cima. Será que ainda tem? Tem alguém no Paysandu agora aqui nesse horário? Saudadinho! Tem alguém no Clube do Remo aí, tem? Eu quero a torcida do Flamengo, mesmo não se classificando, mas eu quero a torcida do Flamengo! Vai, vai! Na Ilha Tupinambarana, todo mundo reunido, Parintins está enfeitada, vai receber o mais querido. Será que é o caprichoso? Ou se é o Super Bob? Será que é o caprichoso? Ou se é o... Segundo! Na Ilha Tupinambarana, um é caprichoso, que é o batata. Outro é garantido, que é o mortadela. Tá certo. Rapaz, a família Metralhas, vieram todo mundo uniformizados hoje aqui pra frente. Família Metralha em peso ainda, Fogo.